Meus segredos vêm por aí, garçom. Aqui ao lado da Kombi, garçom. Entender por que você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto. Foi tão bom te conhecer, meu anjo. Será que foi? Foi tão bom. Lúcio CDs, gravando tudo. E a gente vai só arrochando. Logo fiquei seu apaixonado. De repente fui seu namorado. Foi demais. Kombi da Saudade. Era um troca-troca de versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo, sem esperar que acabaria um dia. Sem saber que acabaria a alegria dos dias. Daquele grande amor. Versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo, sem esperar que acabaria um dia. Sem saber que acabaria a alegria dos dias. Daquele grande amor. Minha filha não chora. Mas não vou chorar. Não vou chorar. Vou dar a volta por cima. Conquistar outra menina pra comigo essa. Nossa amiga Almira está aqui com a gente. E aí, Almira? Quando você vai perceber, quando a gente ama alguém, não faz sofrer. Super Kombi da Saudade. Tanto te amei. E você? Você não deu valor. Como é que é? A esse alguém, você voltou. Ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou. Pra esse alguém, você voltou. Não posso acreditar, você vai me deixar. Nossa amiga Edmilson de Salvaterra já está por aqui. Um abraço aí pra você, garoto. Só te fez chorar. E aí? Ele já lhe humilhou. Ele já lhe trocou. Pra esse alguém, você voltou. Não posso acreditar, você vai me deixar. Por esse alguém, que só te fez chorar. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida. Oh. Sem jeito e chorando. DJ Silvinho. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha.

E aí, viajou? Que eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Que eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais. Sei, o Hugo e também o Vitinho já estão aqui, valeu, viu? Vamos lá! Quero viver a vida como eu sempre quis, achar uma maneira de ser mais feliz, gritar pro mundo inteiro quando eu te amei. Mas você não deu valor, você não entendeu, você não me amou, você nem percebeu que eu me jogava aos teus pés, juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Que eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais. Nossa Kombi da Saudade só aquecendo. Daqui a pouquinho já tem a luxuosa carroça da saudade. Agora é a dona da noite. Papai chegou. Lâchez ma commère, millionnaire. Voilà feio. Papai, il n'y va pas. Papai, il n'y va pas. Papai, il n'y bouge pas. Papai, il n'y suive pas. Papai, il n'y gèle pas. Papai, et seul bagage il faut ta maman c'est. Eita come pai d'égua. A gente amanhã domingo tem a nossa Kombi da Saudade aqui na Via Show, viu? E na segunda-feira tem, estão aqui também com a gente o som do lendário Rubi Saudade, a segunda do Real aqui na Via Show, viu? É. Vitinho lá de Souri, aí da Ilha do Marajó, já está por aqui, um abraço, hein? Sei, E é só no Caquié. Come on, come on, let's do the rumba. Hold on, hold on to your partner. Come on, Mr. DJ, let the music play and play. This is time for all of us to move to the party. So turn up the bass so we could wind up our waist. Turn up the bass so we could mash down the place. Hold on, hold on, mm-hmm, yeah. Silvinho! Um abraço também toda a comitiva, toda a galera da Carroça é Festa, desde cedo com a gente, já botando seu pano, botando seu bandeirão. Alô, galera da Carroça é Festa! É só para ti! Um abraço também a Márcia e também a Bruna. Estão com a gente. Também meu parceiro Marquinho, toda a comitiva dos Seca Latinha. Estão com a gente. Só na manhã. Lúcio CDs. Um abraço aí, o DJ Ademia Preta. E também um lobo solitário, Mi. Vem a Anny e a Gabi com a gente. Hoje só na manhã aqui. Aniversário da empresa Carroça. E hoje a gente vai conhecer a dona da noite. Um abraço aí também o Júnior. É dos campeões, a gente tá aqui com a gente. É da Bratinha, garoto. Senhor Dau, minha mãe. Super Combi, a evolução da saudade. Vamos lá, Lúcio. E a gente vai recordando assim, ó. Viajou! Linda seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, romance louca que faço minha mulher. Um abraço, meu parceiro Anjo Negro Varejeiro, já está aqui com a gente. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa de gozo dos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Isso é obsessão que é. bacia de amor por você, sonhando um dia eu te amar. Oba! Um abraço também, minha amiga Alcione, também um Douglas, Anjo Negro, toda a comitiva dos Varejeiros, já chegando juntinho, hoje aqui na Via Show. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão, que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Quando salienta o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a mim. E atenção do girassol. Alô, garçom, dá um chega aqui do ladinho da Kombi. Bora que o show é aqui, garçom! Me estremeçou quando salienta o sol. Quando salienta o sol. Um abraço aí, o Jonas dos Primos da Saudade. Já estão aqui, valeu, Jonas! Sinto seu corpo vibrar. Dos acordes, dos mercúrios, dos delírios, me estremeçou quando sabe dançar. Um abraço também ao Nivaldo. Deve a dona Marli com a gente. Só na manhã aqui da Via Show. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Combi. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Sabia que não tem um abajur cor de carne e um lençol. Não é hoje que é aniversário da filha do patrão? É hoje ou não é? Cortinas de seda. Meia-noite? O seu corpo nu. Eu te digo que vai ter chavé. Menina verde. Dia internacional. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho. Passado meus varejeiros que vieram lá do Pingo da Jura, Pingo Solidário, nossa Jura também, tá precisando, passando aí um momento de saúde muito sério, e hoje os varejeiros foram lá dar aquele apoio. Também a Leia e a Valnice e o Lorival aqui com a gente só na manhã. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. e a saudade viajou. Lembro de você me pondo pra cima, a falta que me faz esse louco amor, e nada mais me anima. Paixão, ainda te quero, ainda te espero, pra que sair por aí, já nem sei me divertir. Bora, garçom! Aqui do ladinho da Kombi, meu irmão! Kombi da Saudade, a original do Pará. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Fala aí no ouvido dela. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o... E essa vai de alguém para a Lúcia Alves. Vem. Muito amor e carinho. Eu vivi procurando. Um abraço meu parceiro DJ Marco, a Febre de Belém. E da minha Jamile. A galera do Bar Família Saudade estão aqui hoje recordando, hein? Mas vou querer. Aqui na Via Show, obrigado, viu? Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Kombi. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. E aí? Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar um. Entregar a Kombi que conquistou você. Atenção, Luciano da Carroça. Tá uma comparecida aí no camarote da Carroça é Festa. Aí, Luciano. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, e aí? Sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados. Vamos lá, família! Hoje tem CD da Kombi, Lúcio Campos. É o nome da emoção hoje. Realizando hoje o CD da Kombi da Saudade, o aniversário da empresa Carroça. Uhul! Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus. Um abraço aí, o Gato Félix e a primeira dama Maiara estão aqui, valeu. Meu amor, com eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo, venha por favor. Yeah. Eu quero que voltes para estar aqui. Já te perdoei, assim não posso viver. Mas que não é culpa. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém? Olha o capacete pra me amar.

abraçar também a Sorriso Lindo. Tá com a gente só na mão. Bora, Anjo! Super Kombi da Saudade, a original do Pará. Égua do som, meu irmão. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Bombi. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Dale. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Como é que essa vida? A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Então vem amor, meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Saudade. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Gente, estamos gravando o CD ao vivo hoje da Kombi, aqui no aniversário de 6 anos da empresa Carroça da Saudade. Daqui a pouquinho tá pra venda. Lúcio Campos é o nome da emoção. Pra você não me deixar, eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Olha que aí, que tá aí, o maluquinho tá gravando. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você só. Vamos assim, a Búfala já está aqui com a gente. Alô, Búfala. Fico com raiva. Vem minha Kombi. Leviana, Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Fiquei Marco, a febre de Belém tá na área. Leviana, tudo tem. Um abraço também com muito carinho. O casal internacional, o nosso amigo Douglas e também a Alcione, já marcando presença aqui na Via Show, hein? Obrigado. Por você. E aí? Será que não se apanha ser tão leviana? Só na caixa preta, hein, Franginha? Não se apanha ser tão leviana. abraçando a minha diretoria aí do Seca Latinha. Tá por aqui com a gente, grande Marquinho. Da comitiva aí do Seca Latinha, já por aqui, do Latinho da Gomes. Por aí, será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Vem, minha Kombi! Seguro que é a Kombi, aqui na Via Show. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, e aí? Mais linda da terra, mas tinha certeza. E nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Um abraço aí a Thelma, dos Campeão Light, já estão aqui. Se eu fosse carpinteiro, você princesa, eu sei. Nosso amigo Ferrari Película já tá aqui com a gente, um abraço. Você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Tá meu piloto de asfalto, lá do Croco, tá com a gente só na manhã. Alô, piloto! Nosso amigo Pato, aí dos Amigos da Saudade, está aqui. Aí, Pato! E com todo carinho, comigo casaria. Louco me alucina. E aí? Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato. Fala aí pra mim, o que que tu quer? Eu quero, me contamina. Um abraço aí, o Fábio, a Aline, um e também um Pop. Estão aqui. Me carrega em teus braços que eu sou neném, me bota no colo, me enche de amor. Combi. Me vira do avesso, me vira do avesso. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo, e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, perde o juízo, depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só dentro. Bombe da saudade. Me vira do avesso, me vira do avesso, menina. Um abraço aí também o Neto e a Dilma. Já está aqui com a gente recordando. Aí, Neto! Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Kombi saudade aquecendo. Daqui a pouquinho já tem a luxuosa, a dona da noite. Amiga Débora, o Júnior, o Charlie, aí do Bengó. Oi! Vira do avesso, menina. DJ Silvinho, mandando só as balas. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende com o corpo de mulher. Pacheiro Anderson e a minha galega, mulher, já estão aqui, valeu. Nesta hora você vê que já não é menina, no espelho se fascina e começa a pensar: quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. E quem será, hein? Quem será? Conquistou você. Pra você que já tá aqui com a gente, o nosso muito obrigado. Pra você que tá chegando agora, vamos chegar juntinho. Vamos logo procurando o melhor espaço, o melhor lugar. Vai logo se acolhendo. Tem muita coisa boa pra rolar hoje. Vamos lá! Recordar. Me fala de uma vez que não dá certo, é bem melhor o sol deserto me queimando por você. Hoje é que dói, hein? Super Kombi da Saudade. Não esquecendo que a gente estamos gravando ao vivo. Hoje o CD da Kombi, aqui na Via Show. E aí? Eu tenho Não dá mais Cassi e também o Dudu e a Tati. O casal Jardim América já tá por aqui. Me fala de uma vez que não dá certo. É bem melhor o sol deserto me queimando por você. Pra cheia Rita, considerada da Via Show. Já está aqui com a gente, alô Rita. Sedução, beijo na boca. Hoje estou na solidão. Alô DJ Silvinho. Seu parceiro Milton Móveis já está pra gente aqui com a gente. Valeu, Milton! O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então vem. Vou abraçar aí o Alan e a Tati aí do Tenão, né? Abraçar de coração as nossas milionárias da nossa Kombi da Saudade. Já tô por aqui com a gente. Valeu! Sonhei com você. Foi um sonho bom. E a gente? A gente se amou do princípio até o fim. Bora, Nádia! Eu beijei você. Eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu. E quando? Quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. E a saudade? A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra ler, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Aqui junto de mim, minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais vontade na viagem. Você vê tudo que podia de você. Acreditou. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Pantera. O que eu faria em seu lugar? Bora ver. Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Combi. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. Super Kombi, a evolução da saudade.